Eu escolhi fazer o que me faz feliz. Joguei algumas roupas e uns sonhos na bagagem. Caí na estrada com a cara e a coragem. Só eu, Deus e mais três manos. Convicto que é só de nós mesmo que nós precisamos. Matando um leão por dia, longe do abraço da minha menina. Saudade maltrata, mas é que eu tenho uma missão e só volto pra casa com essa missão cumprida. Deus por mais um dia. Se torne rotina, que seja sempre assim, ao lado de quem bem me quer e que me proteja onde eu estiver. Eu aprendi como a vida ser forte. Quando cair, me levantar, ter o norte. Acreditar, meu chapa, que o impossível é possível. Não se render jamais, porque lutar é preciso. Abro garrafa, celebro com meus amigos, os verdadeiros que estavam comigo desde o início. Incentivo, combustível imbatível pra seguir. Fechadão, irmão, com quem apostou em mim, suor no rosto. Muito esforço, quero dar gosto pra quem um dia me falou: vou te ver no topo. Essa é a minha meta, foco na visão. Cada erro, cada certo me serviu como lição. Então, Deus por mais um dia. Peço que a felicidade se torne rotina, que seja sempre assim, ao lado de quem bem me quer e que me proteja onde eu estiver. Onde eu estiver. Nasci pra ser mais que um milagre de vida. Vim pra ser mais um número na estatística que acreditam. Sem medo de errar, arriscam tudo, cheios de falsas promessas, fartos de políticos corruptos. Me diz pra onde fugir, vou me calar, ficar mudo. Se ter coração, por isso eu nasci em outro mundo. Eu busco no meu caminhar alguém que me ame de verdade pra que eu possa amar. E a paz faça morada por aqui. E os corações batam sem que haja fim. Serão momentos que grana nenhuma pagará. Lembranças que nem mal de usar me apagará. Eu agradeço a Deus por mais um dia. Peço que a felicidade se torne rotina. Que seja sempre assim, ao lado de quem bem me quer e que me proteja onde eu estiver. Hey man, acredite nos seus sonhos. Não deixe o pessimismo te atingir, se é isso que te faz feliz.